Quando você chegar na cidade, já fala assim, ó, chegou aquele maconheiro aí, já. Não era assim? Era não, Bruno, era não. Oh, o massa. O massa que dessas músicas dessa época aí, primo, hoje você coloca isso aqui pra nós, mas coisa mais retrô, né? A turma tá acostumada com Pablo Vittar, com esse tipo de música, hoje no... Então escuta mais os flashback, né, primo? É, acabou. Eu ainda ponho, de vez em quando ali eu fico no carro, eu coloco ali, tá, eu vou andando pra rua, aí se foda, entendeu? Mas eu gosto. Ah, eu toda vida eu gostei muito de rock, né? Rock nacional, algumas bandas aí, né? Internacional. Mas assim, Iron Maiden, Black Sabbath, Led Zeppelin, os clássicos mesmo, né? É, tem algumas bandas mais novas, mas... Tudo bem, igual o Pablo Vittar fala, eu sou bem epilético da música. É, Cidicia, Iron Maiden, Led Zeppelin, o que mais aí? Ah, tinha também o esse que eu falei agora mesmo aqui, gente, tem o The Pooper, né? Ah, tinha, puta, são pra caralho. Ah, tinha banda boa demais na conta na época, e muita banda de rock boa. E assim, essas músicas que marcaram época, assim, dos flashback, né? Os dance, né? A gente fala de dance. Nazaré? Também. Fala assim da década de 80, 90, que já veio os pop rock aí, né? Os dance, né? Na época a turma lançava os passinhos, aquele tipo de coisa, né? Porque o Nazaré, todo mundo pensa que cantava só uma música mais tranquila. Nazaré sempre tinha rock pauleira, mediano, tudo aí. Nazaré é da hora. É, bom pra mim. É, o vocalista ali tinha o cabelo bom, né, Bombril? Vai, prepara-se que deu espora de couro, Bril. Agora é mesmo, enquanto ele não arruma cozinha, banheiro, hoje é dia de limpeza, né? Hoje é de fazer uma varredura na casa, né? É, comandante, eu joguei queima de cigarro uma semana fora que a fé da puta jogou no meu quintal, né? Tá pronto, Marcos, na minha cara, comandante, tem barra? Sabia bituca jogada no quintal inteiro. Só vi bituca no quintal inteiro. O próprio Bira, comandante? Na hora que o Bilal apagava o cigarro, aí ele falou, pronto, agora acabou e acendeu o meu. Tem um Bilal de um atrás do outro? Meu Deus. Estopada, né? Cadê o vaca estopada? Cadê o purgue? O purgue tá mexendo com o motor, comandante. Gastou uma tonelada de como é que falar? Meu Deus do céu, vai lá pra outra frequência botar essas porcaria aí, ô cara, que ninguém tá entendendo nada. É, uma que tá uma bosta aí, você não entende nada, fora de frequência, saturado, tudo fodido. É, quer colocar uma moda aí, aprende, aprende aí, colocar dentro dos padrões medievais. Colocar com qualidade. O sol tem que você tem que colocar ele com a qualidade dentro dos padrões medievais. Eu vou me ausentar aqui. Vou tomar um banho ali, vou chegar no serviço, daqui a pouco eu vou me ver com o centro, mas enquanto o comandante, para que receba a conexão da internet, aí vê o serviço aí. É, e faz qualquer novidade, você manda pra mim aí, porque eu tô pegando aqui tudo que usa, eu vi tanto não é verdadeiro, outro já fez, que vê, tá, manda pra mim. Comandante, eu vou falar o trem pra você, comandante. Eu brigo por causa dele. Bocas é teu amigo. Eu aí, primo. Eu aí, como é que tu pro Mocorongo? Limpou o trilho, hein, primo? É o branco? Correu, correu? É o branco aí, comandante. Yeah. boa, né, cara? Coco do Mocoronga ainda da música, hein? Não é, né? Que não, cagado, velho. Que tem a pena caixa d'água, meu. Não precisa nem colocar o alto sul de Minas, só com 4 kHz direto e a tudo. Tá bom demais, hein? Muito bom. Se colocar o alto sul de Minas, eu tenho mais fácil que o mundo aqui pra você ver, ó. 3, 2, 1, ó. Eu posso te mandar um sabarelado, hein, comandante? Rodeio. Eu posso te mandar um sabarelado. Comecei a tomar aquela cerveja Mistelo, primo. Eu vou ter que parar de beber, ela tá me dando a dor na bunda. Ô, ele me mandou um presente, eu vou fazer uma pica do lado da tapa, velho. Eu vi lá o desenho, o retrato lá do desenho lá, primo. Eu vi lá, o dia que ele falou, ó, isso aqui vai direto pro meu primo comandante. Tá, eu olhei aquela tábua lá, pensa a bilanga aí, é patrocínio lá da bilangadeouro.com.br, me xingou. Ele sacaneou eu, velho. Pois é, fiz a tábua de carne lá com o nome do comandante, tudo e com a bilanga desenhada, hein. Deixa aí, meu cacete, hein. Problema não. Manda um outro colega de arrancado pra ele, meu. Peraí que a dentadura caiu aqui. Caveirão. Meu Breno, eu vou voltar o áudio aqui normal aqui, ó. É, o 3, 2, 1, aí tem que vir. É mais ou menos aí. Eu tô em 6 kHz aqui, você chega mais forte assim. Pois é, mas fica até bonito a transmissão, né? Essa vida aí. Tá agora mesmo, deu uns 2 minutos. Morador? Oi? Sabe aquele sapo que você empurra com a mão no fone e ele vem pulando pra dentro de novo? Sim. É ele no boteco. Ah, é que ele não falou não, cara. Ele manda pra frente. Thank you. Tá bom, amigo, tá bom. Eu vi que você sabe pôr som aí, não presta mesmo, tá bom. Obrigado, você viu? É, pode, já vi que tá curtido, já vi tudo aí que não. Tá um negócio meio ruim aí, não liga não. Vai lá agora, vai pra lá agora, tá bom, tá bom. Você não põe qualidade, pôs qualidade pra nós tentar ouvir alguma música, tudo bem. Não entende bosta essa bosta aí. Hã? Joga pra cá que eu arrumo isso aí. É, liga a botina aí, porra. Ai, meu Deus do céu, eu tinha que tirar meu ventilador, meu. Que merda! que pariu. Correu, correu? Alô, alô, hein? Acabou a música, põe mais música aí, colega. Põe mais música aí. E não é perigoso esse negócio de música? Legal, pena que tá um pouco baixo. amigo Calibre 12. Ó, o médico falou que música alta dá surdez.